Introdução Workshop 571. Filamento único do campo magnético. Muito sobre inércia. Significado da salinidade. Cores da inércia. Qualquer luz dobra. Pandemia contra crianças. A alma sempre interage. O sol não é quente. Esta semana, o Sr. Cache mágico compensou o curto ensinamento da semana passada com uma liberação maciça de conhecimento, principalmente sobre inércia. O que sabemos sobre a inércia até agora é que quando todos os campos e energias se unem, é a parte da inércia que causa a manifestação desses campos no estado de matéria. O que eu entendo é que é o desejo de confirmar a existência ou o sentimento de querer viver e expressar as energias internas, o que, de certa forma, é a expressão do Criador em nós. Podemos até dizer, eu quero fazer isso ou aquilo, mas então nada acontece. Mas isso ocorre porque não se trata de emoções superficiais da fisicalidade. As emoções que têm o poder de criar provavelmente vêm da parte mais profunda da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. A inércia não é apenas uma ideia grandiosa. O Sr. Cache disse, há uma técnica para criá-la e controlá-la, e isso nos será ensinado no futuro. Mas para que isso seja feito, primeiro temos que nos desapegar da fisicalidade. Hoje foi um belo ensinamento que levará 1000 anos para a humanidade entender. Tenho ouvido esse ensinamento várias vezes e é difícil saber por onde começar ou no que focar. Então vamos seguir o caminho que o Sr. Cache traçou. A primeira parte do ensinamento foi sobre como até agora só trabalhávamos com o plasma como uma coleção de campos. Mas agora começaremos a aprender como separar um único filamento de um campo magnético e com isso poderemos fazer tudo o que precisamos. O processo de ser capaz de criar com esse filamento significa ser capaz de afetar outros campos e criar nosso próprio ambiente. Fazemos isso manipulando a força do campo e trazendo outras energias. E lembre-se de que a energia no plasma significa campos magnéticos em movimento. E ouviremos isso muitas vezes no ensinamento de hoje. Os físicos dizem que energia é a capacidade de realizar trabalho e isso geralmente significa mover um objeto com peso do ponto A para o ponto B, que é uma distância. Então eles inventaram a energia potencial e cinética. Há uma mentalidade totalmente diferente quando se pensa em energia no estado da matéria em relação à energia no plasma. No plasma, o simples fato de mover um campo magnético cria energia. Isso implica que um campo magnético fornece sua própria energia e provavelmente mais. Quando estudamos eletricidade, parecia que os ímãs rotativos de ferro e os fios de cobre eles estavam cortando o campo magnético e que era daí que vinha a energia. Mas com esse novo entendimento, talvez a eletricidade esteja vindo da própria rotação dos campos magnéticos em movimento. Ele disse que Tesla entendeu isso, mas isso é tudo que ele entendeu. Outra maneira de pensar sobre isso é que à medida que o campo magnético se move para fora do Criador e vai em direção ao limite do Únicos, ele gera energia. É estranho refletir sobre isso porque isso não se encaixa em nossa programação mental. Achamos que quando queremos nos mover, temos que fornecer a energia e não que ele já fornece a própria energia. Todo o entendimento é diferente. Podemos refletir sobre isso até que o Sr. Cache nos dê mais informações. Na ciência do plasma, é tudo sobre interação. Portanto, qualquer que seja a força do campo que criamos, ela precisa estar na força com a qual o outro plasma possa interagir. Caso contrário, nada acontecerá. Vemos isso quando trabalhamos com os GANs. Temos que criar uma força de campo correspondente para que eles possam assim interagir. E quando viajamos no espaço, usamos apenas um campo magnético de um único filamento e podemos obter tudo o que precisamos dele. E ele tem uma impressão digital também. É por isso que falamos de Deus como único, pois tudo vem de um único campo magnético. Ele resumiu todos os esforços a serem feitos na pesquisa do plasma como sendo para entender a proximidade entre os campos gravitacionais e os campos dos raios para obter o efeito desejado. Ele não disse, mas eu estou supondo que a distância entre os campos cria uma força específica, e essa força se manifestará de uma determinada maneira. É assim que fazemos as coisas. Dentro do plasma, não há ondas, ou deveríamos dizer frequência no estado da matéria. No estado da matéria, a corrente alternada tem uma onda senoidal e uma frequência, e se manifesta na fisicalidade. Já dentro do plasma não há frequência, é constante, zero, e essa é a corrente contínua. Mas ele disse que ele tem um espectro de energias e não apenas uma força. E aqui começa o ensinamento sobre a inércia. Quando um campo interage com o limite de outro campo, ele cria assim uma onda. Quando ele diz onda, é outra maneira de dizer que ele interage para criar o estado da matéria, que é a confirmação da existência, e isso dita a salinidade e a inércia, e que todas essas são palavras diferentes que têm, na verdade, o mesmo significado. Se é assim que a eletricidade é criada, isso significa que é onde dois campos se esfregam um no outro e liberam assim energia. Agora comecei a ponderar aqui. Então, em seguida, você lhe dá inércia e isso é parte do que determina o que se manifestará. Pode ser ouro ou qualquer outro elemento. A parte da eletricidade vem do fato de que o campo magnético em movimento tem sua própria inércia. Portanto, se você usar apenas sua própria inércia e não acrescentar mais nada a isso, você obterá a eletricidade. Isso mostra que há pelo menos dois tipos de inércia, uma que é a inércia da energia e a outra, inércia de matéria. Isso explica por que o sistema Oasis e os Magraves podem fazer tudo e não apenas uma coisa só. O sistema fornece os campos e nós fornecemos a necessidade, a intenção e a força da emoção, que na realidade são apenas tipos diferentes de campos. E será que aquele que descobriu a eletricidade com o Faraday estabeleceu a intenção de que a inércia da energia se manifestasse como eletricidade? Talvez seja por isso que elas são chamadas de tecnologias da criação. Para que qualquer coisa se torne um estado de matéria, ela precisa ter sua própria força de inércia e salinidade. No plasma, a salinidade não significa que temos essa porcentagem de um sal como o cloreto de sódio em uma mistura, por exemplo. A salinidade, aqui, está se referindo ao padrão da criação, à interação de dois campos, e nesse caso, as duas forças de campo diferentes fornecem um diferencial básico de forças para que os plasmas assim interajam e, por meio da inércia, manifestem então o estado de matéria. O Criador cria a criação por meio da interação de dois campos e é isso que é a salinidade. E a inércia deve ser a parte emocional da manifestação, mas é uma força de campo real. É um sentimento que tem uma força e uma potência. Não é um sentimento elusivo que a humanidade nega. É de fato uma realidade da criação. E para transmutar, precisamos entender isso. A próxima parte é que até mesmo a luz precisa de inércia para se manifestar. E essa inércia para a luz é a mesma coisa que a salinidade no corpo. Portanto, no caso da luz, ela deve vir da interação de dois campos. E é isso que foi dito antes. Porque não podemos ver a luz do sol até que ela interaja com outro campo, como nosso olho, para poder criar assim a inércia. É muito interessante como as peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar agora. Quando ele disse que a confirmação de um dissolve o outro, ele falou sobre alcalinidade e acidez e deu um novo entendimento sobre isso também. Portanto, poderíamos interpretar isso como se o alcalino dissolvesse o ácido, o que é verdade no estado da matéria e vice-versa. E o alcalino não permite que nada se junte, enquanto a acidez ou o ácido junta as coisas. E se mantivermos nosso corpo mais alcalino, as células cancerosas não conseguirão se unir. Me pareceu aqui que ele equiparou a salinidade à alcalinidade no sentido de que elas separam os campos e, de alguma forma, isso é o mesmo com os campos de energia do universo. Então, será que isso significa que no universo é preciso superar ou ter a inércia certa para unir os campos? Isso é interessante e indica que os campos por si só permanecerão separados uns dos outros no espaço do universo, até que uma força ou emoção seja forte o suficiente para unir esses campos. Certa vez, ele disse que se fosse deixado por conta própria, muito provavelmente não haveria a correspondência necessária entre as forças dos campos para a formação do nosso Sol. Portanto, para a criação, são necessários co-criadores. E a Terra, ela é um berçário para a produção de almas que serão capazes de criar no futuro. As cores e luzes que vemos como materiais diferentes são como distinguimos uma força de campo de inércia de outra, e elas são criadas por meio da salinidade. Portanto, cada cor é uma força de campo de inércia específica que terá uma função ou propriedade específica. Os cientistas trabalharão com esse espectro de cores para criar todos os diferentes objetos na Terra por meio do plasma, e é assim que as coisas são criadas no universo. No estado da matéria, manipulamos os elementos por meio do comprimento de onda e da frequência, e no plasma usamos a força do campo. Um bom exemplo disso é como eles criam as diferentes cores de carbono para os alimentos. É claro que eles estão usando o comprimento de onda do estado da matéria, mas a verdadeira fonte é a força de campo do plasma, que está oculto em segundo plano ali. E se eles aceitarem os campos de plasma, então eles poderão trabalhar diretamente com esses campos e manifestar a cor no estado da matéria. E quando transmutamos, fazemos isso por meio da inércia da gama de cores do destino, que contém a impressão digital de todas as informações necessárias para aquele tempo, lugar e posição. Os cientistas que entenderem a inércia da energia dos campos magnéticos farão avanços gigantescos em 2025 na transferência de energia, alimentos, transporte e tudo mais. Não se trata apenas de mágica. Há uma técnica a ser usada para criar a inércia, chamada de radiação de campo, e esse conhecimento será aberto para a humanidade. No momento, o homem só conhece a inércia do estado da matéria, mas há outras inércias, como a da luz, dos campos magnéticos e da energia ou campos magnéticos em movimento. A inércia é o ponto-chave para entender o processo da criação. A inércia da luz se tornará parte dos ensinamentos e isso abrirá a transmutação e o resto. A Fundação Cash já pode e já consegue produzir radiações de campo a partir da matéria, e o corpo pode ser transferido em uma dessas radiações. Quando entendermos a inércia da luz e da energia ou campos magnéticos em movimento, entenderemos todas as falácias sobre a luz não poder se dobrar ou que ela se dobra às vezes somente perto de uma estrela. Qualquer campo magnético e qualquer luz em qualquer frequência do ponto de observação do homem é dobrável. Quando os campos de inércia da luz se aproximam de outro conjunto de campos, eles interagem e afetam uns aos outros e podem se dobrar. Foi assim que o universo foi criado e dobrado em uma forma esférica. Devemos nos lembrar de todos os níveis de energia do carbono que aprendemos, como o carbono 60 e os outros. Eu acho que isso significa que quando o carbono 60 cria uma entidade, ele dobra a luz para criar a forma da entidade. Mas quando o Sr. Cash cria um OVNI, ele não precisa dobrar a luz, porque ele tem o conhecimento de brincar com a inércia dos campos magnéticos. E com isso, ele pode provocar diferentes colisões, divisões e interações e criar partições e paredes. Isso foi ensinado aos buscadores de conhecimento e agora é hora de abrir esse conhecimento para que se torne algo comum. A única coisa que dobra um campo magnético é outro campo magnético. Compreender a inércia da luz é o segredo da vida. A luz é a essência do Criador e não tem nenhuma dimensão de fisicalidade. É uma energia em transporte. Quando as pessoas têm experiências espirituais e dizem que viram uma luz brilhante, agora entendemos o que isso significa. A alma do homem delas interagiu com a alma do Criador e isso se manifestou como a luz que elas viram. Moisés disse que viu uma sarça ardente, mas ela não estava pegando fogo ali. Essa foi a maneira como sua fisicalidade conseguiu traduzir a experiência. Certa vez eu ouvi o relato de um homem que foi visitar um renomado santo grego que vivia no Monte Athos. E ao se aproximar do local onde ele morava, o homem olhou para cima e viu uma luz brilhante. E então era o santo que estava na varanda. Isso teve um grande efeito na vida daquele homem. E agora podemos entender que a alma do homem interagiu com a do santo e talvez a luz tenha vindo do fato de o santo ser capaz de combinar mais a força da alma do Criador. Houve um longo esclarecimento sobre o motivo pelo qual o Sr. Cash anunciou na semana passada que eles estão planejando outra pandemia para o final deste ano e que ela tem como alvo as crianças e afetará seus músculos e elas terão uma morte terrivelmente dolorosa com espasmos musculares. É a mesma estrutura e as mesmas pessoas que fizeram a última, só que desta vez estamos preparando vocês com antecedência para que possam estar prontos. Em março ele nos ensinará como fazer os ganhos e será semelhante aos copos da vida 1 e 2, mas atualizado para lidar com os músculos. Se Trump não der a ele a nomeação em seu governo a esse cara, isso pode ser adiado. Mas o problema é que as empresas farmacêuticas já estão fabricando as vacinas para isso. Esperamos que isso não aconteça, mas estaremos prontos para isso. Houve uma pergunta e preocupações sobre o que acontece com uma alma que morre quando ela ainda não está madura e precisa fazer parte de outra alma, e o que ela pode fazer quando está nesse estado dormente, vamos dizer assim, esperando para amadurecer. O Sr. Cash respondeu de uma forma que ele disse assim: essas coisas não existem. Não existe um ponto de maturidade ou um período de tempo que você espera para ser amadurecido. Essas coisas foram inventadas por algumas religiões, como paraíso e inferno, ou qualquer outra coisa. As interações de nossa alma são contínuas e ela sempre interage com o seu ambiente. Não há estado de dormência. É tudo uma questão de quanto entendemos sobre o processo da criação e sobre nós mesmos e sobre nossa própria criação. Trata-se de entender nossa própria posição com relação ao conhecimento que adquirimos. Trata-se de iluminação. Houve uma longa discussão sobre a diferença entre o estado da matéria que os cientistas chamam de plasma e o que é o plasma de que a Fundação Cash fala. Quando eles dizem que o plasma é o quarto estado da matéria, eles se referem à luz que eles veem da ionização dos elétrons. Para nós, o plasma é a sua manifestação por meio de campos e não necessariamente uma luz tangível que você possa ver. Como discutido anteriormente, só vemos uma luz quando os campos interagem com o seu ambiente. A parte invisível do plasma são os campos magnéticos e como eles interagem. Isso não requer o estado da matéria, mas sim a compreensão do conhecimento da criação. Fazemos isso com os plasmas GANs. Por exemplo, se você tiver uma dor e aplicar dois emplastos de GANs, um na frente e outro atrás da dor, os campos magnéticos da dor serão transferidos e a dor desaparecerá. Não vemos nada, mas sentimos e sabemos o que está acontecendo por meio do conhecimento. Essa é a diferença. Então há a questão aqui no workshop do que foi colocado do calor quando se trata de plasmas como o Sol. Eles medem o calor na superfície e eles presumem, os cientistas, que é mais quente no núcleo. O que eles acabam fazendo é aplicar metade do conhecimento para confirmar aquilo em que eles querem acreditar, e depois eles fazem com que os outros concordem com isso. A maneira como eu entendi isso sobre o Sol é que os campos magnéticos do núcleo interno interagem com o estado líquido da matéria e hidrogênio nos últimos 100 mil quilômetros do limite externo, e é isso que gera o calor. Isso cria uma frequência no limite externo, mas os plasmas internos não têm frequência. Uma boa analogia para isso é que quando você esfrega as mãos até que elas fiquem quentes devido ao atrito que você coloca ali, isso não faz com que o seu sangue ferva, não é? As entidades são compostas de diferentes plasmas que têm diferentes funções, e temos que entender a totalidade de como os plasmas estão interagindo e com que finalidade. Tudo está conectado entre si com um propósito e a ciência consiste em descobrir como cada um dos plasmas interage entre si. O Sr. Cash vem operando reatores de plasma espacial há décadas e eles não mostram nenhum sinal de calor ou aumento de temperatura. Ele pode construir reatores para confirmar que não há calor quando a matéria é criada. E a fusão nesse cerne é um sonho que está rendendo a eles bilhões. Aqui o Sr. Cash também mostrou fotos das partículas de ouro que eles criaram com os militares chineses a partir do conhecimento das interações de campo e nada mais. A maneira como brincamos com tintas coloridas e criamos novas cores é a mesma maneira como brincaremos com a inércia para criar novas misturas. A força do campo de uma inércia é definida pela cor. Quando criarmos uma inércia, ela terá uma cor, uma função e uma finalidade específicas. Será uma nova ciência e o próximo passo será aprender a manipular os campos para elevar a alma do homem. Por fim, ele disse que a inércia é o mesmo que a salinidade. Não está claro por quê. A salinidade é a força diferencial básica de dois plasmas interagindo. Em seguida, ele disse que a inércia também é o mesmo que a gravidade. A única diferença é que a inércia está no nível atômico da força de campo e a gravidade está em uma escala maior. Se você alterar ligeiramente a inércia de um plasma, ele pode deixar de ser um cobre e passar a ser um zinco. E é isso que as glândulas, como a tireoide e os nódulos linfáticos, fazem em nosso corpo. Ele falou sobre isso muitas vezes no passado. As glândulas podem reciclar os plasmas no corpo para usar materiais para outra coisa quando for necessário. Isso é feito por meio da alteração da força do campo, e então remanifestando o estado da matéria. Isso também deve envolver o conhecimento da força de inércia do novo material, e é aí que entra a salinidade como força de campo e não como sal do estado da matéria como conhecemos. O Sr. Cash terminou esse workshop com uma mensagem muito positiva para o novo ano de 2025 que se aproxima. Ele recebeu uma bela mensagem de colaboração com um importante governo nuclear e eles aceitaram a tecnologia como um grande avanço e marco na ciência e esperamos que isso faça com que a tecnologia do plasma se torne pública em breve. A nova ciência dará uma nova direção e os sistemas antigos entrarão em colapso sobre o próprio peso deles. E será incrível como as pessoas se adaptarão tão facilmente à nova tecnologia do plasma. Outros tópicos desse workshop. Todos os calendários somam 9, o que significa que se acredita que 2025 será o ano da conclusão. Ao brincar com a inércia, podemos produzir qualquer radiação de campo magnético nuclear e não precisamos de urânio para produzir raio gama e o restante. Usamos o conhecimento para reunir campos para interagir, não altas correntes e tudo mais. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 571. Estamos de volta para começar outro ano no calendário cristão, e em breve também nos outros calendários, como chinês, iraniano, árabe e demais. Continuamos celebrando o ano novo, e todos eles se juntam em algum lugar. Este é um ano muito estranho, 2025, porque todos os diferentes calendários coincidem e isso traz alguns números mágicos. Esta é a primeira vez neste século quando todos os calendários somam dois dígitos, raiz quadrada e quadrado de muitos números. Se considerarmos o quadrado de 1 a 9, a soma total é 225, e muitas pessoas pensam que é um número quadrado e um número certo, o que faz com que o 9, o símbolo da conclusão, e coincidentemente o mesmo com os outros calendários, ou o que chamamos de crenças culturais. Alguns deles somam 9 novamente, que é a conclusão do ciclo. Portanto, veremos o que 2025 trará. Isso não muda a criação do universo, isso é apenas algo na cabeça do homem. Bom, tenho que pedir desculpas pela semana passada, pois tive uma infecção muito ruim. Não era um vírus. De vez em quando contraímos doenças humanas, mas os vírus não nos afetam tanto. É lindo ver como o ciclo do plasma nos levará de volta a muitas dimensões, isto é, se considerarmos o plasma da maneira como descrevemos, como um conjunto de campos que trabalham em coordenação entre si. Encontraremos uma nova dimensão na ciência. Isso significa que se conseguirmos separar um campo de um plasma e formos capazes de manipulá-lo e dar a ele campos de energia para elevar a sua força, ou tirar dele algo que se torne parte de nós, então a ciência da criação se tornará extremamente interessante. Temos que separar um filamento de um campo magnético, uma linha por si só, e não importa se ele está vindo para nós ou se está se afastando de nós. Tudo o que precisamos fazer é adicionar força a esse filamento ou retirar dele. Mas temos que controlar o que tiramos dessa linha, então entenderemos o processo da criação. Isso significa que entenderemos como criar. Ser capaz de criar não significa observação e detecção, mas sim ser capaz de afetar outros campos e outras condições e criar nosso próprio ambiente. Seremos capazes de manipular a força do campo, mas ao mesmo tempo para fazer isso, precisamos trazer energias adicionais, campos magnéticos adicionais em movimento, em uma força que possa interagir. Essa é a pedra fundamental da capacidade do homem de percorrer a extensão do universo. Mas por que isso é importante? Quando se trata do jogo final, e quando queremos viajar de Marte para a Terra e da Terra para a Lua, não usaremos uma coleção e campos coletivos. Precisaremos de apenas um campo que interaja com o tempo, o local e a posição em um ponto específico daquele alvo. E isso nos levará exatamente para onde queremos estar, porque tem sua própria impressão digital da força para essa posição na superfície desse ambiente. Nos próximos tempos, o próximo passo no conhecimento para os buscadores de conhecimento será aprender a separar os campos magnéticos em campos individuais e então ser capaz de manipulá-los. Aprenderemos a viajar nesse filamento único do campo magnético e a ser capaz de retornar a ele e a receber e fornecer energia a ele. Trata-se da singularidade dos campos. Até agora, falamos sobre o plasma como uma coleção de campos. Agora temos que entender a singularidade dos campos. Como já sabemos, cada linha de um ímã está conectada a outro ímã na outra extremidade. Podemos identificar qual força de campo queremos usar e quais são as suas limitações. Por exemplo, se quisermos ir de, digamos, Londres a Manchester, usaremos a rodovia que liga diretamente as duas cidades. Se quisermos ir de Marte para a Lua e da Lua para outro ponto da Terra, teremos que encontrar a rodovia única que as conecta e então aterrissaremos no local em que queremos estar. Não queremos entrar em qualquer rodovia, ou podemos acabar em uma outra cidade. Nosso destino será em um determinado ponto. Temos que encontrar essas rodovias do espaço para não acabarmos no lugar errado. Ser capaz de separar os campos magnéticos e entender as linhas de comunicação é uma das partes cruciais da tecnologia que será ensinada este ano. Seremos capazes de aterrissar em uma sala e um prédio específicos em tal e tal cidade e não em um planeta diferente. Cada posição tem sua própria impressão digital, que é uma força de campo magnético específica. Como sabemos onde aterrissaremos e que, quando aterrissarmos, teremos tudo o que trouxemos conosco? Será que nos tornamos outra carruagem ou um pacote na largura de banda dos campos? Ou nos tornamos um campo atrelado a esse campo? Temos que perceber que as informações da entidade com vida devem ser transportadas em uma linha única de campo magnético. Esse é o segredo da viagem espacial. Caso contrário, seremos apenas um objeto no espaço e teremos resistência. E superar essa resistência significa que temos de acessar outras energias para podermos nos manter onde queremos estar. Se você entender esse processo e puder analisá-lo para chegar a uma linha única de energia que contenha tudo o que é necessário, então você entenderá o processo do Criador e da criação. É por isso que falamos de Deus como sendo único, porque tudo na criação é transportado ao longo dessa linha única e, por meio de sua interação e divisão, leva à criação da vida, do universo e de tudo mais. Na transmutação, você trabalha com energia e no transporte com o estado da matéria. Ambos os métodos são corretos e o homem precisa entender o conhecimento para trabalhar em ambos. Um dos maiores problemas que temos hoje é que o homem não entende a ciência do plasma e que os estados de matéria e energia são os mesmos. São os mesmos campos, mas o ponto de observação que é diferente. O quanto o homem pode manipular o estado de energia em um filamento único de um campo magnético mostrará sua inteligência e o quanto ele entende sobre o processo da criação. No estado de matéria, o homem manipula isso para criar diferentes sistemas, computadores e materiais. Agora ele precisa aprender a manipular as linhas de energia, os campos magnéticos, partículas em movimento e onde elas podem ser dobradas e divididas, e onde podem ser trazidas para interagir no ponto e na dimensão que precisa para fazer algo com elas. Entender isso é importante para os buscadores de conhecimento e para os viajantes espaciais. Isso foi escrito nas patentes sobre como fazer divisórias e paredes e uma nave sem realmente usar um único tijolo de estado de matéria com um único pedaço de um átomo. O processo da criação deve ser compreendido tanto para o estado de matéria quanto para o de energia, e a manipulação de cada um deles e de ambos ao mesmo tempo. Na ciência do plasma, a energia é definida como campos magnéticos em movimento. Não importa como o homem traduz a energia no estado de matéria como energia potencial e cinética o restante, porque então ele tem que confirmar as condições da manifestação da matéria, onde na dimensão de energia, um campo magnético em movimento é apenas um e não tem energia potencial ou cinética, porque é sempre constante. No entanto, o aumento da amplitude da frequência é do estado da matéria. O que o homem precisa entender é o quanto aproximar o gravitacional e os campos dos raios um do outro para obter o efeito desejado. Isso faz parte do conhecimento da criação. No estado da matéria, a energia está relacionada à posição, enquanto no estado da energia está relacionada à força do campo. Testamos isso em laboratórios. Quando estamos em um plasma, como explicamos anteriormente, não vemos nenhuma onda. Ele é sempre constante, é zero e é uma corrente contínua ali. Mas no momento em que temos que interagir com outros campos para tentar confirmar a interação, aí sim então vemos ondas. É a confirmação da interação e a confirmação da existência. No processo de obtenção de conhecimento, você passa a entender que a corrente contínua dentro do plasma tem um espectro de energias e não apenas uma força. Quando um campo interage com o limite de outro campo, isso cria uma onda, que determina o que chamamos de salinidade, inércia ou confirmação da existência. Tudo isso tem o mesmo significado. Uma vez que você entenda isso, você será capaz de manipular o espaço-tempo como um campo e energia, e não como uma condição de estado da matéria do comprimento de onda. A inércia é o sinal de interação dos campos em uma determinada força de campo específica. Uma vez que você entenda isso, você entenderá como a corrente elétrica é criada e como o que chamamos de transferência de energia são feitas. No momento, isso está faltando no vocabulário do conhecimento do homem. Quando você dá a inércia da energia de campo, você cria, sim, eletricidade. E é isso que Tesla entendeu e o mundo da criação. E até agora a ciência tem ficado perplexa com isso. Tesla não entendia mais do que isso. Você dá a inércia e pode criar ouro a partir dos campos de plasma. Ao mesmo tempo, a energia ou um campo magnético em movimento tem sua própria inércia, que cria o que você chama de fluxo de corrente. A ciência nunca foi capaz de explicar ou definir isso. Como um marco no mundo da ciência, pela primeira vez a humanidade tem a oportunidade de entender e ser capaz de converter entre uma e outra a inércia da matéria e a inércia da energia. Os cientistas que se tornarem sábios para entender isso entrarão na nova ciência, nas novas tecnologias da criação, muito além da compreensão atual do homem. Toda manifestação precisa de sua inércia, toda manifestação precisa de sua salinidade, o que significa a interação entre duas forças de campo de diferentes forças de base. Quando você entender isso, você terá entrado no conhecimento da criação, transmutação e transporte, e como alcançar o objetivo final, que é o centro do universo. Uma vez que você analisa para entender a criação do Criador, tudo depende disso, ou da salinidade. Isso nos leva de volta ao ensinamento fundamental da ciência do plasma, que é a interação de dois campos. Até mesmo a luz precisa da inércia para se manifestar. No corpo do homem, chamamos isso de salinidade. A confirmação de um dissolve o outro. No corpo do homem, sempre olhamos para o lado errado do processo da criação. Nós chamamos isso de alcalinidade e acidez, onde a acidez cria a confirmação da coleção na união, enquanto a salinidade traz a separação na condição dos campos e a determinação de sua própria posição. É por isso que dizem que se o corpo for mais alcalino, você não pode ter câncer. Isso ocorre porque as células elas não conseguem se unir. Alcalino é o oposto de ácido. O mesmo acontece com a energia dos campos do universo. A inércia, coleção da interação dos campos, dita a força e a posição dos campos, mas o mundo da ciência nunca entendeu isso. Se você entender isso, você entenderá por que há cores diferentes na inércia dos materiais e nas luzes que observamos. Não entendemos que a gama de cores ou espectro do plasma ou da luz depende da inércia e se baseia na força do campo magnético de transporte de energia e nada mais. As cores são criadas devido à salinidade. O que você chama de corpo físico do homem ou inércia é a própria força do campo magnético. É assim que o espectro de cores é reproduzido na dimensão do estado da matéria e porque eles têm tantos efeitos diferentes no corpo do homem. Mencionamos anteriormente como as ferramentas do carbono nos dão cores diferentes e como eles o adicionam aos alimentos. Volte e entenda por que o carbono tem uma determinada força de campo de inércia e isso permite que ele se manifeste com essa força específica. Se o homem entender isso e puder traduzir para a inércia, e não apenas para o espectro de cores, então o homem conseguiu entender como separar os campos do universo. Então ele poderá aprender quais campos usar para viajar em uma direção, em uma dimensão e em uma posição. O universo é um espectro colorido de inércias que o homem ainda não compreendeu. A inércia dos campos magnéticos que se manifesta como uma energia de luz, como cores de luz, é o segredo da transmutação e do transporte do homem no universo. Onde no estado da matéria você tem que contar isso pela velocidade da luz ou quilômetros por hora e não sei quantas toneladas. O conhecimento da inércia na dimensão da energia como campos magnéticos em movimento é o segredo para o conhecimento do homem na compreensão da totalidade do mundo da criação e por que e como você pode transmutar para um determinado ponto específico por meio da gama de cores da inércia, que é a impressão digital do tempo, lugar e posição. Muitos de vocês não entendem, e é difícil para vocês compreenderem esse conceito, mas para os cientistas que entenderem a inércia da energia dos campos magnéticos, eles farão grandes avanços em 2025 na transferência de energia e alimentos do homem e tudo mais. E isso abrirá a extensão do universo para o mundo da criação. Existe uma técnica para criar e separar essa inércia, e há uma técnica que trará o conhecimento do homem para entender o que vocês chamam de radiação de energia do campo magnético. Em um futuro próximo, abriremos essa porta do conhecimento sobre a inércia da luz, a inércia do campo magnético em movimento e a inércia da energia. O homem só conhece a inércia do estado da matéria neste planeta, ao passo que a compreensão do processo de separação do campo da inércia dos campos magnéticos em movimento é o segredo para a entrega precisa de qualquer matéria ou energia a qualquer lugar do universo. Para entender a energia da luz, ele terá que entender o homem como converter a energia da matéria em energia da luz. Essa inércia é o ponto-chave para entender o processo da criação. É assim que a alma do Criador percorre a extensão do universo e do Únicos. Esse conhecimento agora está nas mãos do homem. Você será capaz de criar luz no céu, e a cor dessa luz será de acordo não com a observação da visão do homem, mas com a observação da força do campo da inércia da energia do homem, e isso ditará o que você está encarando ali. É uma vida ali? Ou é uma coleção de campos com posição, força, intenção e emoção? Compreender a inércia da luz ou campos magnéticos em movimento é o próximo passo para o mundo da ciência e tecnologia e trará avanços na ciência que o homem jamais poderia imaginar. Ao observar sua aura e compreender a inércia da luz, podemos ver de onde a luz vem e para qual órgão interno ela vai e qual é a sua condição. Também podemos ver como ela interage com outro órgão oposto a ela, qual é a sua emoção na dimensão de compreensão e se você tem câncer, e a dimensão de observação e o resto. A inércia dos campos magnéticos ou da luz se tornará parte da estrutura dos ensinamentos e, por meio dessa compreensão, abrirá novas portas para viagens espaciais, transmutação e o restante. Começaremos a explicar sobre a manifestação e a confirmação da existência. Existe uma técnica para produzir a inércia dos campos de energia. Os laboratórios da Fundação Cash já conseguiram isso e podemos ditar como isso é feito e como as radiações do campo são criadas a partir do estado da matéria sem envolver qualquer outra condição. E quando entendermos isso e aprendermos a descobrir sequencialmente quais campos, quais radiações podem transferir nosso corpo físico na direção da inércia dos campos, poderemos então transmutar pela extensão do universo. Se viajarmos no estado de matéria, teremos resistência. Isso criará limitações em nossa posição. Já na transmutação por meio da inércia dos campos magnéticos, não há limitação de velocidade, tempo, espaço e viagem. Nos próximos meses, começaremos a entender cada vez mais sobre a inércia dos campos magnéticos e não sobre a inércia no estado da matéria, embora os dois estejam emaranhados e trabalhem juntos. É o conhecimento do homem que separa os dois. Podemos decidir se queremos trabalhar do estado da matéria, do ponto de observação ou com a inércia do ponto de energia da interação dos campos do universo. Quando os buscadores de conhecimento se tornarem sábios em relação a esse conhecimento sobre a inércia dos campos magnéticos e a inércia da luz, entenderemos as falácias inventadas sobre a luz que eles falam que não pode se curvar ou se dobrar. A verdade é que se você puder criar a inércia dela, a luz se dobra, se curva. E os campos magnéticos se curvam também. Quaisquer campos magnéticos e qualquer luz em qualquer frequência do ponto de observação do homem são curváveis. Como o homem não sabe como curvá-la, ele inventou então muitas falácias com relação a isso. Ouvimos cientistas dizerem por que a luz não se curva, mas então ela se curva em alguns outros lugares. Porque não entendemos que a própria luz tem inércia E se a luz se aproximar de um ambiente que tem inércia, então ela se curvará. É assim que o universo é criado e ele se curva em uma forma esférica, esférica plana e qualquer outra forma que você desejar. Porque a inércia em um ponto do que chamamos de deformação foi alcançada. É assim que o carbono 60 cria a fisicalidade no ponto de inércia da energia e não da matéria. É por isso que sempre pode ser criado, ditado, transferido e transmutado. Portanto, onde os campos de energia do que chamamos de carbono se curvam para criar a forma esférica do plasma, é onde a inércia da luz ou a energia do campo magnético na direção e na medida dos campos foi alcançada. No espaço, você pode dobrar ou curvar a luz em qualquer direção e ela não percorre toda a extensão do centro até a borda externa do universo. Ela se curvará muitas vezes porque está interagindo em diferentes pontos com diferentes forças de campo de inércia e isso determina como ela é empurrada e puxada, desviada e curvada. Essa é a natureza dos campos magnéticos e faz parte do conhecimento para criar sistemas que podem fazer divisórias, paredes e estruturas sem usar tijolos. Você aprenderá a dobrar os campos magnéticos para criar o que você precisa. Quando criamos o OVNI em nossos laboratórios, não há curvatura. Criamos a inércia dos campos magnéticos em nosso sistema e jogamos com a inércia da energia e não com a inércia da matéria. Com esse conhecimento, podemos criar colisões, trazer divisões e criar qualquer radiação de campo nuclear magnético. Não precisamos de urânio ou plutônio para criar raios gama, raios X, raios beta e o restante. Em vez disso, juntamos os campos e criamos essa interação dos campos magnéticos em um padrão sequencial, o que leva à criação de uma determinada força. No mundo dos raios X, precisamos gerar uma corrente muito alta, atingir um alvo e a partir daí criar os raios X. Os raios X são criados no universo sem nenhum alvo por meio da interação dos campos magnéticos plasmáticos. Não precisamos de um alvo e de uma alta voltagem. Isso é feito à temperatura ambiente e à velocidade do ambiente da viagem do campo magnético em movimento. Isso é o que eu quis dizer quando eu afirmei que posso produzir os efeitos do material nuclear sem um único grama de material nuclear. Porque entendemos a interação dos campos e a inércia que é necessária para criar isso. Nossos buscadores de conhecimento receberam conhecimento de como criar isso e como criar a inércia dos campos por meio da interação dos campos magnéticos e não por meio de direcionamento, como fazem os raios X, as máquinas de raios gama e os reatores nucleares. Jogamos com a inércia das energias e não com a inércia da matéria. Essa tecnologia é a pedra angular do desenvolvimento do homem e da compreensão do trabalho do universo. Quando você compreender isso, a chave para a transmutação se abrirá. Você pode controlar isso por meio da emoção e da força do campo dentro da dimensão do plasma. Então, quando você permite que os campos no plasma, o que chamamos de dimensão não potencial, interajam com o ambiente da dimensão potencial, você cria radiação. Você cria o campo com um comprimento, dimensão e força específicos sem a amplitude, mas com uma frequência. Esse é um jogo que o homem precisa entender. Esse conhecimento será a abertura do espaço em 2025. É o conhecimento da transmutação e do transporte, então o homem entenderá a inércia da energia ou campos magnéticos em movimento. Quando você entender isso, a maneira como você brinca com a inércia será a maneira como você brinca com a gravidade neste planeta, e então o homem jogará o jogo do universo. A inércia da energia ou campos magnéticos em movimento é o jogo dos deuses, dos criadores. E para que o homem alcance esse nível, ele precisa se desapegar da dimensão da fisicalidade para poder entender o processo da inércia dos campos magnéticos em movimento. Há alguns meses no ensinamento dissemos que há corrente contínua dentro do plasma sem uma frequência. Agora você entende por que começamos esse tópico naquela época. Nessa força, há apenas a inércia dos campos magnéticos em movimento e em ação, e ela não tem frequência porque está dentro da força de seus próprios elementos de campo de energia. Agora você entende o jogo e o processo que iniciamos. Escondi esse conhecimento nos ensinamentos dos últimos 10 anos. Cabe a você desvendar e entender. Ensinamos isso aos nossos buscadores de conhecimento que trabalham conosco nos laboratórios e eles têm brincado com isso nos últimos 1 ou 2 anos. Agora é hora de se tornar um conhecimento comum esse. Trata-se de como brincar e criar a inércia da luz. Isso resolve todo o mal-entendido sobre a luz não ser capaz de se curvar, mas às vezes ela se curva perto de uma estrela, como eles dizem. Agora você entende o porquê? Por que a luz tem uma inércia e se ela se aproxima de uma estrela, ela interage com ela e elas criam assim um equilíbrio entre si. Isso a afetará, pois a única coisa que dobra um campo magnético é outro campo magnético. O resultado é que ela é atraída, repelida ou posicionada. Se você entender isso nos estágios posteriores do conhecimento, você poderá ver dentro da alma do Criador, pois ele não tem inércia e não tem dimensão de frequência. A inércia da luz, a inércia dos campos magnéticos em movimento, a inércia dos campos magnéticos na dimensão da criação é o segredo da transmutação. É o segredo do que chamamos de percorrer a extensão do universo em tempo zero. A inércia dos campos magnéticos, uma vez compreendida, abre uma nova dimensão para o mundo do conhecimento humano da criação. E isso mudará muitas, muitas coisas. O homem nunca mais tocará em outro material nuclear e nunca mais desenvolverá armas nucleares. Em vez disso, apenas mudando a dimensão dos campos de radiação. De uma forma muito oculta, foi isso que fizemos em Fukushima. E é isso que fazemos quando absorvemos a radiação. Não criamos gravidade para absorvê-la e reter o material. Criamos a inércia dos campos da radiação. É um princípio diferente, é um entendimento diferente e é um conhecimento totalmente diferente. Espero ter aberto seus olhos para uma nova ciência da criação, a inércia da energia, a inércia dos campos e a inércia da luz. Você já está familiarizado com isso e quando entender, você terá uma nova manipulação para o transporte e como entrar em ondas de alta velocidade e campos magnéticos para percorrer a extensão do universo. Então a forma como você interage com isso permitirá que você manifeste o estado da matéria em qualquer tempo, lugar e posição do universo. Isso é o que sua alma faz na partida. Ela percorre a extensão do universo até uma determinada posição. Nessa posição, ela cria a inércia dos campos de sua alma, o que leva à criação de uma estrela. É uma coleção de campos magnéticos em movimento em relação a esse ambiente. Sua alma do homem é essa inércia dos campos que tem uma determinada salinidade no estado da matéria, e então pode assim se manifestar como uma entidade no novo tempo, lugar e posição no universo. Você se torna essa inércia da luz do plasma, então, de acordo com a força dela, sua alma viaja para aquele ponto do universo onde a salinidade dela permite que você crie uma nova vida e manifeste a fisicalidade. Sua alma é uma força de campo de inércia na dimensão de campos magnéticos. Agora você entende o propósito da sua alma e ela nada mais é do que uma coleção de forças de campo e tem certos campos de inércia, campos magnéticos da dimensão que você criou dentro da estrutura física do homem durante a sua vida. Então você entenderá como elevar a sua alma e alcançar uma nova posição no reino da criação. Entender a inércia da luz é o segredo da vida. A essência do Criador é a luz, e ela não tem uma dimensão de fisicalidade, mas é uma energia em transporte. Então você entenderá como o hidrogênio se transforma em carbono, e depois em carbono 14, em carbono 16, e então em carbono 60, ou a combinação dos elementos da força de 60 para criar o universo, que é a própria inércia, interagindo com a inércia, interagindo com a inércia da própria luz. Isso leva à ilusiva dimensão de contenção que chamamos de carbono 60. Mas no estado da matéria, você precisa da inércia da matéria para confirmar a tangibilidade, a fisicalidade e a confirmação da existência. Esse é o conhecimento da criação e o segredo do porquê a mudança ocorrerá em 2025. O homem entenderá pela primeira vez a inércia da luz e a inércia de um campo magnético em movimento. Quando você entender isso, não haverá necessidade de carros, OVNIs ou qualquer outra coisa. A alma do Criador ela não viaja em um OVNI para se manifestar na Terra ou em qualquer outro lugar. E a corporificação da fisicalidade do homem ou a alma do homem. Agora você entende o segredo da criação. É a inércia da luz, a inércia dos campos magnéticos em movimento, onde não há frequência, mas há consistência e viagem de tempo zero, posicionamento de tempo zero, pois cada ponto é tempo zero por si só. É por isso que todos os campos magnéticos podem se dobrar ou se curvar, girar e fazer tudo o que você precisa, porque você nunca entendeu que a luz tem sua própria inércia. Esse é o segredo do conhecimento que o homem precisa aprender e qual inércia se encaixa em qual inércia na Terra em uma determinada força de campo para se tornar assim um ouro, ou em outra determinada força de inércia para se tornar o ferro, e em outra determinada força de inércia para estar em uma direção não tangível de atrelamentos para se tornar assim os gases. Agora o homem precisa aprender a inércia dos campos magnéticos e, ao controlar isso, ele pode criar gases, matéria, água e tudo mais no universo. Isso está em nossas glândulas, linfas e em nosso corpo de uma forma muito oculta. Portanto, não se trata de um conhecimento oculto, mas, na verdade, nunca entendemos como mudar os campos magnéticos em energia, em luz e, então, em matéria e inércia. Espero ter aberto seus olhos para a dimensão da criação e do Criador e sobre o carbono 60 e que a luz e tudo é dobrável, se você puder criar sua inércia, mesmo para os campos magnéticos. Espero que você tenha aberto seus olhos para o novo conhecimento sobre a inércia da luz, a inércia da energia e como criá-la e manipulá-la. É por meio de sua interação que é possível criar novas dimensões, novos materiais e tudo mais que o homem possa desejar no universo. Isso é feito a cada segundo, de milhões de maneiras, em cada célula de seu corpo. E o homem nunca entendeu que as linfas são a cozinha de seu corpo. Quando você come carne e vegetais, tudo é convertido no que o corpo precisa, como vitamina C, cobre e tudo mais. É assim que seu corpo funciona. Suas linfas estão na posição de conversão de tempo e lugar zero, conversão de energia. E então, isso se manifesta como um campo de plasma da matéria, e então você chama isso de cobre, sangue, ferro em seu corpo. O que vemos no macro, também vemos no micro. A conversão dos campos em plasma de estado de matéria de nosso corpo é a essência da criação do universo, onde a inércia é criada por meio da luz. A inércia da luz, ao interagir consigo mesma, leva à criação do universo. Então você pode ser carbono 12, 14, 16, 60 e o resto, e se encaixar em qualquer dimensão e posição do universo. Gostaria que você refletisse sobre isso de agora em diante. E então você poderá descobrir o segredo da criação. É a inércia dos campos magnéticos que o homem nunca entendeu. A humanidade precisará de milhares de anos para digerir a primeira metade deste ensinamento. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 571. Pouco antes do Natal, lançamos os novos sistemas, incluindo a unidade com dois fones de ouvido. E isso trará um grande avanço para os buscadores de conhecimento que estão trabalhando na dimensão de tentar transmutar, transportar e transferir campos. Nas próximas semanas de voo mensal, começaremos a ensinar como absorver energia e quebrá-la no que você precisa. Na tela, há uma imagem de muitas frutas e legumes do homem, que se tornarão apenas lembranças no homem quando começarmos a aprender a usar, por exemplo, os fones de ouvido para receber as energias. Você colocará um conjunto de fones de ouvido na laranja e pegará o que precisa dela, mas você não interferirá nem destruirá essa vida. Você aprenderá a transferir a energia dela. Por meio dos ensinamentos de hoje sobre a inércia dos campos magnéticos, você será capaz de quebrar suas emoções para o que você quer que seja. No universo, não temos maçãs e laranjas, mas por meio da dimensão dos campos, você aprenderá a absorver o que precisa para confirmar a existência na dimensão da vida física ou no lado da energia. A compreensão da transferência de campo é importante e será uma parte do que você precisa entender, e você entenderá cada vez mais como esse processo funciona. Talvez na próxima semana a Fundação Cash faça um anúncio importante em nossas operações e trabalho internacionais. Até o final de janeiro, anunciaremos um grande avanço na colaboração entre a Fundação Cash e algumas das principais nações do mundo diretamente em nível governamental. As tecnologias da Fundação Cash serão promovidas e negociadas por meio dos governos e não da Fundação Cash. Agradecemos àqueles que colaboraram em segundo plano para ajudar a estabelecer essa estrutura. Faremos avanços com os governos para as necessidades essenciais da vida, como fornecimento de gás, de água, descontaminação e muitas outras coisas. Isso ocorrerá por meio da colaboração da Fundação Cash com os governos. Estamos buscando essa colaboração há cerca de 30 anos, e agora que estamos estabelecendo as linhas, várias nações e líderes mundiais colaboraram juntas para disseminar o conhecimento e a tecnologia em uma base igualitária e justa com todos os outros. Você ficará sabendo de parte disso nas próximas horas por meio de canais internacionais, onde escolhemos como operar neste momento. E mais tarde, por meio dos governos, porque desde ontem as nações europeias estão enfrentando uma crise de gás, e a Fundação Cash, com a cooperação dos governos, trará soluções para essa situação para os governos, independentemente de seu tempo, lugar e posição. Colaboramos com os governos para alcançar os cidadãos e a humanidade. O processo está pronto para continuar, e é isso que muitos de vocês têm esperado e verão isso em 2025. Isso será alcançado por meio do compartilhamento do conhecimento que se tornará comum em todo o planeta e todas as pessoas poderão usar. Esse processo tornará cada vez mais evidente nas próximas 6 a 8 semanas, à medida que as portas do conhecimento se abrirem por meio da colaboração dos governos com a Fundação Cash. A Fundação Cash tem feito isso nos últimos 20 anos. E de agora em diante, espero que vocês desfrutem do fato de serem buscadores de conhecimento, pois é um prazer ver isso e se desenvolver e tomar forma de diferentes maneiras. Pergunta para o Sr. Cash. As linhas dos campos magnéticos que percorreremos são semelhantes ao funcionamento dos meridianos ou qi ou energia que tem no corpo? Por exemplo, na medicina tradicional chinesa, eles mapearam o corpo inteiro nas orelhas, mãos, pés e outros locais. Você pode tratar o fígado em um ponto na orelha, por exemplo. Os meios tipos de pontos são encontrados no universo e é assim que viajamos para um lugar específico no universo? Sr. Cash responde. Havia uma buscadora de conhecimento que é médica e trabalha com esses pontos de energia. Ela pode tratar qualquer órgão ou local do corpo a partir de qualquer outro local do corpo. Portanto, não é apenas a orelha, as mãos ou qualquer outro lugar. Podemos decidir isso por meio de nossa emoção. Ela pode até pegar uma seção específica do seu dedo para tratar qualquer órgão. Decidimos isso por meio do campo emocional de nosso corpo ou pela força de campo que podemos produzir. E essa força de campo tem que ser igual ou paralela à energia do fígado e então poderá tratá-lo. Essa filosofia de replicar seu corpo em outra parte do corpo está em toda parte. É você quem decide o que é e se você pode produzir a verdadeira emoção e a força de campo desse órgão. Você entra em contato com ele e não precisa de um braço, você pode até mesmo fazer isso no ar. Será que é por isso que muitos curandeiros parecem mágicos e eles conseguem acessar a força do campo? Bom, continuando. A imagem na tela com as frutas e os legumes e ao lado deles os tubos gigantes de comida é fantástica, se você entender. Você tem a condição da matéria física do alimento e então tem os tubos gigantes, que são a mesma coisa, mas na forma de energia. Dentro dos tubos está a energia da fruta. Você não precisa comer 100 maçãs. Há milhões de maçãs nesse tubo como energia. Quando você se conecta aos gigantes, eles se conectam à energia universal para trazê-la para o corpo. Temos que entender o conhecimento e o que ele realmente significa. Quando você compra um tubo de gigantes de fruta da Fundação Cash, por exemplo, você está tendo acesso a dezenas de centenas de gigantes e materiais diferentes que são reunidos no nível de energia. É como a operação de um de seus nódulos linfáticos em um tubo ali. É a conversão de energia e sua intenção decide o que você retira dele. E a intenção do que está faltando ou ausente em seu corpo decide o que retirar dele. O tubo de Gans cobre os 20% de energia que ingerimos dos alimentos e age como uma semente para atrair os 80% do ambiente ou do espaço. Os Gans nos tubos não precisam passar pelo processo digestivo para se tornarem sementes. Eles estão pré-definidos e pré-configurados e prontos para atrair as energias do universo instantaneamente. Isso é tudo. No futuro, poderemos criar um sistema no qual você entrará e receberá todas as energias de campo de que você precisa neste planeta e no universo. Como você é o centro, você é absorvido. Ou será que aqui o Sr. Cash quer dizer que você absorve todas as energias que você precisa? Bom, continuando. Quando você entende esse conhecimento, entramos em uma nova dimensão de existência de como trabalhar e viver. Você gostaria de ter uma maçã que apodrece em 1 ou 2 dias? Ou você gostaria de ter aquele tubo que transporta maçãs e tudo mais que durará centenas de anos e nunca apodrecerá? É a compreensão do conhecimento. Embutimos os materiais de raios cósmicos dentro dos novos fones de ouvido gêmeos e isso conectará você aos campos e energias universais. Se você conectá-lo a uma maçã, você receberá uma maçã. Se você se conectar aos campos universais, você receberá através da alma, que então alimentará o seu corpo. Nossos dados dos sistemas de voo mostram que recebemos do espaço e damos a nossa fisicalidade por meio da alma do homem. Eu mostrei a vocês isso no gráfico de pontos da alma do homem na semana passada. Sempre alimentamos a dimensão do coração, onde ela carrega a alma da fisicalidade. E você deve ter reconhecido isso no gráfico da semana passada. Ele vem do espaço, no lado direito, e alimenta a alma, que desce pelo lado esquerdo, onde está o coração. Então alimenta, assim, a alma da fisicalidade, e a alma da fisicalidade alimenta a fisicalidade onde é necessário. Temos que entender o quadro geral da criação, e não as ideias limitadas daqueles que não entenderam o conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Passamos pela noite mais longa da Terra e percebi como surgem o dia e a noite. Você nos disse anteriormente que também há um dia e uma noite cósmicos na galáxia. Como isso acontece? De onde vem a sombra? E quais são os efeitos disso sobre a Terra? Sr. Cash responde. Eles quase nunca criam sombras uns sobre os outros, mas às vezes vemos sombras de galáxias em fotos tiradas do espaço ou a sombra de sistemas solares. Isso depende da direção das luzes do centro da própria galáxia. Há uma falácia sobre o buraco negro. O buraco negro, em interação com os campos, cria luzes por si só e essa luz se expande pela galáxia e cria sombras no plano de fundo. Temos uma estrutura de entendimento errada ao pensar que só há luz de um sol. Discutimos isso no primeiro artigo sobre a criação de buracos negros. O ponto central explica que quando os campos da estrela interagem com outros campos, eles criam luz. O mesmo acontece com um buraco negro. A energia que sai, porque nem tudo entra como eles dizem só, os campos que saem do buraco negro eles criam luz. Essa é a pedra angular do entendimento de que até mesmo um buraco negro é uma estrela que irradia campos magnéticos e, em certos pontos, por meio de interações com a galáxia ou qualquer outra coisa, cria assim a luz. Essa luz reflete a existência e confirma a existência do buraco negro. Há um ponto interessante nessa filosofia da luz. Eles dizem que quando você vai para o espaço, você ainda verá o Sol, a luz solar. Então, se o Sol está criando tanta luz física que, segundo eles, cria a nossa luz do dia, então por que o espaço é escuro? A luz do Sol depende da posição do observador, depende da força do campo. Se o Sol é tão brilhante e queima e cria a luz que falamos, então por que nosso espaço é escuro quando você viaja nos níveis superiores da atmosfera acima de 30 mil ou 10 quilômetros acima da Terra? O mesmo acontece com a luz do centro do universo. Eles chamam isso de buraco negro. Mas por que o universo, a galáxia, é escuro? Ela é translúcida devido à interação dos campos de carbono 14 e carbono 3, o restante. Mas por que o espaço é escuro? E por que vemos a luz do dia na Terra e a ilusória luz noturna? É porque depende da força do campo de inércia. Por que só observamos calor nas primeiras centenas de metros acima da superfície da Terra? Acima disso é frio. Porque, novamente, é a interação do campo de inércia da energia e não o estado da matéria do planeta em relação ao seu ambiente. A luz só é observável até o ponto de observação física da visão do homem. E sentimos a força do campo no corpo quando sentimos o calor, o impulso dos campos magnéticos. Esse é o entendimento de como a luz é criada, é o conhecimento da criação. Dizemos que a luz do Criador brilha sobre nós. Então por que o espaço é escuro? O que aconteceu com sua luz? Então você entende que você só vê a luz do Criador. Chamamos isso de sarça ardente em uma montanha que Moisés viu, como está nas Escrituras Sagradas. Foi a interação, na verdade, da alma do homem com a alma do Criador que se manifesta como uma luz ali. Não houve nenhuma sarça ardente. Só vemos a luz do Criador quando temos a força para interagir com ela, e o mesmo acontece com o Sol. O Sol está brilhando o tempo todo no centro do sistema solar, mas por que o espaço está escuro? Mas quando ele chega, interage com a inércia e sentimos a força do campo magnético da Terra, e isso se manifesta como a luz do dia. Isso torna o restante do ambiente visível. E se você entender isso, Isso desvenda o quebra-cabeça da criação e as coisas se tornam mais fáceis de entender. A luz e a sombra dependem da força do campo do ponto do observador. Você não perceberá isso se você não receber a luz do Criador, porque você não terá a inércia criada dentro da alma com a força de sua própria observação. Será que é por isso que vemos uma luz brilhante na hora da morte, quando nossa alma viaja e nessa posição interage com a alma do Criador e a força do campo da interação? Por que então não vemos essa luz toda vez que fechamos os olhos e dormimos? Bom, pergunta para o Sr. Cash. Depois que morremos, espera-se que as almas maduras ou boas continuem a criar, mas as almas não tão maduras farão parte de outra alma até amadurecerem. Como essas almas não tão maduras aprenderiam e qual é o processo exato nesse estado dormente para poderem assim amadurecer e continuar a iniciar sua própria criação? Sr. Cash responde: não há ponto de maturidade, não há ponto de processo a ser amadurecido ou adormecido. As interações são contínuas com o que você criou e como você se posicionou em relação a isso. Não há um estado de dormência em que você tenha que esperar até que algo mude. Você ainda interage. Os campos de sua alma sempre interagem com o seu ambiente. O que importa é o quanto você está próximo de compreender o conhecimento da criação e do Criador. Esse é o paraíso e o inferno. Não é queimarem o fogo e tudo isso. É entender o processo da criação e como você foi criado. Isso é o que você chama de paraíso e inferno. Trata-se de compreender sua própria posição em relação ao conhecimento que você obteve. É a riqueza da alma em conhecimento e não a riqueza da alma naquilo que você reúne no mundo físico. Trata-se de iluminação aqui. Pergunta para o Sr. Cash. Na Itália e em várias partes da Europa, temos o Besouro do Abeto, ou LPS tipográficas, que representa uma séria ameaça às árvores de abeto, fazendo com que elas sequem. Quais aplicações da tecnologia do plasma poderiam fornecer uma solução eficaz para proteger essas coníferas e toda a vida na floresta contra essa praga? Sr. Cash responde: é extremamente fácil cuidar dessas coisas, mas você precisa ser capaz de criar as condições para isso. Primeiro estude em que ambiente a praga não consegue sobreviver e então crie esses campos e elas simplesmente seguirão em frente. Não se trata de criar gangues e lavar tudo com água de gangues, porque o que acontece se você deixar passar algumas áreas, por exemplo? Então, podem ocorrer mudanças para outra coisa. É preciso entender o ambiente em que ela existe. O Sr. Cash aqui continua falando sobre um problema que surgiu nos países do norte da Europa com as árvores de Natal. Especialmente na Áustria, eles queriam usar uma árvore de Natal viva e plantá-la na primavera, em vez de matá-la para poder decorar. Quando as pessoas mantinham a árvore dentro de casa de janeiro a março, ela esquentava e os carrapatos saíam e infestavam toda a casa. Isso se deve ao fato de terem mudado as condições do ambiente, o que despertou assim esses carrapatos assassinos. No caso dos abetos, é preciso mudar o ambiente de toda a floresta para que a praga siga seu caminho. Não é possível fazer ganhos e lavar as árvores, porque como você vai chegar ao topo da montanha? É preciso mudar o ambiente. A Fundação Cash desenvolveu uma tecnologia que pode fazer isso. É possível cobrir áreas enormes com esse novo tipo de tecnologia. A produção de ganhos e agricultura chegaram ao fim. Mostramos isso há alguns anos na China, onde algumas árvores estavam muito infestadas de pragas e ao mudar o ambiente elas se mudaram as pragas. Ele mostra aqui algumas fotos disso, Sr. Cash. Mudamos o ambiente e não matamos os animais, ou o que chamamos de pragas. Gostaria de saber para onde elas foram. Será que foram para o campo ao lado? O que aconteceu com as milhões de pragas dessa fazenda? É o mesmo caso das infecções no peito ou da pneumonia, em que há água nos pulmões. A água vem de uma alteração nas pressões do campo magnético no pulmão. Ao usar os implantes de água de Gans na frente e atrás do tórax, você muda o ambiente e a pressão sai dos pulmões, e o problema se resolve por si só. Trata-se de entender a mudança do ambiente. Fizemos isso com o vírus há alguns anos, quando você lavou seu corpo e mudou o ambiente para que o vírus não pudesse existir ali. Quando tivemos a infecção humana na semana passada, os médicos ou o que quer que seja pensaram que era um vírus, mas os testes deram negativo. Não havia nenhum sinal de vírus, era uma infecção física, porque o meu corpo não sustenta vírus. Eles simplesmente se resolvem sozinhos por si só. Se eu tiver um problema, eu sei como usar os GANs e mudar o ambiente. Mas as infecções físicas, elas assumem dimensões diferentes e é preciso trabalhar de maneiras diferentes para isso. É a mesma coisa com o que vemos na tela. Nós apenas mudamos o ambiente. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode falar sobre a publicação que foi feita no Telegram sobre a nova pandemia que pode ocorrer em 2025? Sr. Cash responde. Fiz essa publicação para os buscadores de conhecimento para alertá-los. Se tivéssemos tido esse aviso antes do outro vírus, poderíamos ter ajudado mais, mas chegou tarde demais e as coisas seguiram em frente e foram feitas. Agora as mesmas pessoas, a mesma estrutura está falando sobre outro, mas desta vez estão tentando trabalhar com as crianças porque eles continuam falando diretamente sobre a conexão com a polio. E eles falam que vão testar isso na América do Sul, no Brasil e no México. E quando isso começa a se estabelecer, passa-se para o próximo passo e depois para o resto. Essa é uma maneira criminosa de pensar deles. Sabemos quem ele é, e ele está por trás de várias dessas coisas, esse cara. Ele trabalha no que eu chamo de antigo caminho da crença judaica, que é sinistro. Moisés fez esse trabalho sinistro quando supostamente pediu que todos os machos das aldeias ou tribos que ele controlava fossem destruídos. Ao eliminar os machos, não haverá mais descendentes e as gerações se encerrarão. E quando você reduz o número de filhos, você interrompe a expansão futura dessa sociedade. Se você eliminar os machos, isso acabará com a vida deles ou reduzirá o número deles. É o controle de natalidade por meio de massacres. E desta vez, o genocídio desse homem tem como alvo as crianças. Porque se você matar 10 milhões de crianças este ano, reduzirá então a população em 100 milhões no próximo século. Porque não haverá ninguém para se multiplicar. É isso que estamos vendo acontecer. Esse cara falou sobre a mesma coisa em 2014 e 2015. Então vimos que Obama orquestrou a mesma coisa com ele, então veio a pandemia. Agora estamos vendo a mesma coisa ser alardeada pelo mesmo homem, e ele está buscando uma posição na nova administração americana que se tornará então uma arma letal. É por isso que trouxemos isso a vocês, para que vocês estejam prontos caso aconteça. Mesmo que pareça coincidência acidental ou deliberadamente. Os buscadores de conhecimento têm que estar prontos e gradualmente começaremos a ensinar a vocês uma solução, se isso ocorrer. Se essa organização criminosa voltar a fazer o que fez antes, estaremos prontos para isso. Temos um estoque de materiais prontos para lidar com o que quer que aconteça. Será a mesma preparação que fizemos com o copo da vida 1 e o copo 2, com a adição de algumas coisas para que não afete os tecidos musculares, o que é uma dor excruciante e morte para as crianças. Isso cria uma dor excruciante por meio de espasmos musculares, como vemos na poliomielite em crianças. Isso afeta os tecidos musculares, a estrutura óssea e tudo mais. Estamos nos preparando para lançar isso em março, para que todos vocês tenham tempo suficiente para se preparar caso isso aconteça. Se isso não acontecer... Se não for bem sucedido, então veremos o próximo passo. Muito depende do fato de Trump permitir ou não que esse cara entre em seu escritório. Ou ele fará o que prometeu e eliminará qualquer financiamento para a OMS. Se ele fizer isso, isso atrasará os planos dessas pessoas. Tudo depende de como Trump reagirá a isso. Se ele puxar a tomada dos recursos da OMS, que o outro cara colocou seu próprio homem nessa posição... que já tem um histórico de matar 2 milhões de seu próprio povo. De certa forma, eu chamo isso de nomeação de Hitler. Ele tem o seu próprio homem para realizar as execuções. Ele fez isso da última vez. Agora ambos estão falando sobre o que estão planejando e esse é um tópico em segundo plano. Pode ser que eles tenham preparado todas as vacinas para isso já. Esse homem tem uma mente louca. Ele tem duas ambições, uma é controlar a população, como vimos o que ele fez na Índia e na África. E em segundo lugar, ao vender mais vacinas, ele quer se tornar novamente o homem mais rico do mundo. É ganância. Acho que alguém em algum lugar precisa dar um passo para emitir um mandado de prisão contra ele, por genocídio. Ele pulou dos computadores para os vírus sem ter conhecimento de nada disso. Ele roubou tecnologia em 1979. Desta vez temos que estar preparados para isso. Ele precisa do inverno para causar muitos danos ou do verão para causar muitos danos, isso depende do ciclo do vírus. Lidamos com o vírus e a gripe suína na China, e ela foi no verão essa gripe suína. Portanto, temos uma boa experiência de como lidar com isso. Estamos informando a vocês como se preparar para isso e se esse lunático fizer o que está planejando fazer. Porque, pelo que ouvimos, muitas empresas de vacinas já estão ligadas a ele e já estão produzindo as vacinas para ele. Ele quer ganhar bilhões e, ao mesmo tempo, desenraizar as crianças para controlar o crescimento populacional. Com o passar do tempo, isso chega a 100 milhões. Se você conhece a história, Hitler fez o mesmo em muitos lugares da Europa. Se alguém matasse um soldado alemão e se o vilarejo não entregasse esse cara, ele matava todos os machos do vilarejo, até mesmo os cães e gatos. Dessa forma, não haverá mais nenhuma geração que mate um dos soldados alemães. Há um vilarejo não muito longe de Amsterdã que ele exterminou todo o vilarejo. Esse cara está tramando a mesma coisa. Mas estaremos preparados para isso e deixaremos todos vocês prontos em março ou abril. Então vocês terão estoque de materiais como tiveram para o vírus. Desta vez, estaremos prontos se ele chegar até outubro deste ano. Eles precisam dessa quantidade de vacinas para se tornarem bilionários com isso. Pergunta para o Sr. Cash. O material de raios cósmicos está contido em um gás que é usado nos reatores a gás? Sr. Cash responde, não. Pergunta para o Sr. Cash. Será que o material de raios cósmicos pode produzir uma bateria semelhante às Alex Beads, mas em vez de titânio usaríamos o material de raios cósmicos como uma bateria de camadas empilhadas usando alumínio e fios de cobre nos revestidos criados? Sr. Cash interrompe e responde. Você não conseguirá alcançar o material. Ele está contido em um vidro e tem uma vedação de 1 cm de resina. Você não conseguirá fazer isso porque essas coisas têm o potencial de, depois de um tempo, reagir de maneiras diferentes criando campos. Ele está bem protegido, esse material. Você não poderá fazer nada com ele. Aqui o Rick pergunta, você não pode usar os campos dessa forma? O Sr. Cash responde, sim, você pode usar os campos, mas como organizá-los com uma ou duas bolas é outra coisa. Aqui o Rick pergunta, você não poderia fazer uma bateria com uma ou duas das unidades seladas? O Sr. Cash responde, acho que não. Pergunta para o Sr. Cash. Você se referiu ao plasma como plasma por causa da luz que ele emitia em seus experimentos. Ao discutir a ciência do plasma, um dos desafios imediatos é superar o entendimento convencional que as pessoas têm do plasma como sendo o quarto estado da matéria. Você poderia esclarecer a relação entre o plasma como energia e o plasma como o quarto estado da matéria? O Sr. Cash responde. Na verdade, o plasma como quarto estado da matéria é energia. É o plasma de que falamos, mas o vemos como estado da matéria, embora não possamos tocá-lo fisicamente. O plasma de que falamos é como um gás e está sob controle da temperatura ambiente e pode ser manuseado. Você carrega o gás em sua mão. É mais ou menos a mesma coisa, mas como o vemos, nós o chamamos então de plasma. Para nós, um plasma é a manifestação por meio de campos, e não a manifestação por meio da tangibilidade. Você vê um plasma quando seus campos interagem no ambiente e então ele cria luz ou qualquer outra coisa. Podemos ver os efeitos dos gás como um plasma, por exemplo, quando você se queima e toca água. A dor como energia ela é transferida e desaparece. A única diferença entre a forma como chamamos o plasma é o ponto de observação e detecção. Fora isso, é a mesma coisa. Há um plasma que cria interações maciças com outros plasmas e juntos geram calor. Há outro tipo de plasma que tem uma transferência maciça do movimento de gás que não gera calor. O problema é entender apenas metade do conhecimento e aplicá-lo da maneira errada para poder confirmar, só para poder confirmar que você está certo sobre algo. E é por isso que os cientistas sempre associam o calor ao plasma, mas nós mostramos o contrário. Por exemplo, há décadas estamos operando reatores espaciais para voo, movimento e gravidade, mas não vemos nenhum aumento na temperatura. Uma das primeiras coisas que fiz em Teherã foi criar reatores duplos para voo e então observei a temperatura. Não houve aumento da temperatura, mas os cientistas não entendem isso, especialmente os que trabalham no CERN e os astrofísicos. Eles não têm a menor ideia disso. Eles não entendem a ciência da criação e inventam todas essas bobagens e gastam bilhões e bilhões de dólares em projetos como o CERN. É uma idiotice isso. Um dia vocês, como buscadores de conhecimento comuns, rirão dessas pessoas. Deixe-me explicar o motivo. Como ensinamos na primeira parte desse ensinamento, temos um plasma que é monoenergético. Não monoenergético, mas não há nenhuma frequência nele, até que ele toque os campos ambientais, então ele tem que penetrar, ou confirmar, ou conter, e então vemos ondas e frequências assim. Depende de como alteramos os campos externos, mas mais ou menos esse plasma interno está em temperatura ambiente, zero. Os idiotas chamados cientistas do CERN não entendem nem a metade da tecnologia. Eles não entendem o processo. Portanto, eles estão vendo algo externo e, por ignorância, eles ligam isso ao interior. Eles não sabem que dentro do Sol e da Terra a temperatura é mais ou menos zero, ou temperatura e pressão ambiente ali. Temos reatores para provar isso. Não estamos falando de teoria aqui. E esses campos, por meio da inércia gravitacional do plasma, reuniram uma massa de elementos que cria o limite de, digamos, carbono 60 do Sol. E então, em interação com o estado da matéria dentro dos últimos, digamos, 100 mil quilômetros do estado da matéria, há o estado líquido do hidrogênio e seus campos vindos de dentro não têm frequência, mas criam um calor que pode ser de dezenas de milhares de graus. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash quer dizer que a alta temperatura está apenas na superfície. Continuando. É como quando você esfrega as mãos e elas ficam quentes, mas o seu sangue não está fervendo dentro das veias. Eles veem esse calor na superfície e então eles presumem que o centro do Sol tem 1 bilhão de graus. Isso é uma idiotice, isso não existe. Portanto, agora temos essa falácia de fazer a fusão com 1 bilhão de graus e o centro do Sol com tantos milhões de graus. É uma falta de compreensão do conhecimento isso. Mas como eles podem confirmar isso? Os campos internos são constantes e, muito provavelmente, como um plasma, ele não tem estado de matéria. Antes costumava-se dizer que o centro da Terra era um núcleo de ferro. Eu escrevi um artigo sobre a criação da Terra e, desde então, os cientistas também confirmaram que o centro da Terra é oco. Mais tarde, eles poderão confirmar isso por meio de ondas sonoras ou algo do gênero. Portanto, o centro da Terra é um plasma. Você o chama de oco, porque não é um núcleo sólido de ferro que costumava nos dizer que era. E a inércia diferente lhe dá camadas diferentes. Há interações na Terra e temos lava, água e tudo mais. Temos a interação da luz, chamada luz do dia, e também há calor. No Sol é monomaterial. Há um plasma de hidrogênio e uma matéria de hidrogênio, e quando as interações dinâmicas do campo de plasma atingem a matéria de hidrogênio, isso libera calor. Essas são as erupções solares que vemos e o resto disso. Quando entendemos o princípio, podemos produzir um sistema que replique isso e confirme a exatidão da ciência. No CERN, eles estão criando altas temperaturas para obter a fusão. Mas a fusão é um sonho que nunca se tornará realidade. Não pode ser sustentado, embora estejamos gastando bilhões com isso. Eu posso criar hélio e hidrogênio em um laboratório com $1.000 apenas. Eu disse a vocês que haverá uma notícia muito em breve dos governos. Usamos esse conhecimento para criar energia e matéria com parte do trabalho da Fundação Cash. Mostraremos isso e já mostramos isso aos funcionários e oficiais do governo nos últimos dias. Conseguimos criar as condições do plasma que levam à criação da vida e da matéria. E por essa razão, podemos confirmar cientificamente e mostrar que não há calor envolvido na criação da matéria. Não há calor envolvido na fusão. Quando há calor envolvido, a matéria é criada a partir da inércia dos campos e não pelo amálgama e pela pressão dos campos para criar a fusão ilusória. Sim, você a cria quando gera muito calor. Você cria um plasma e os plasmas se unem uns aos outros. Isso é uma inevitabilidade de alguns dos campos se combinarem entre si. O que vemos no CERN é uma idiotice, porque isso não acontece dessa forma na natureza. Quando os reatores de plasma se tornarem comuns, as pessoas começaram a rir do pessoal do CERN. E agora vemos os chineses gastando bilhões a mais em algo semelhante, e eles estão dando informações incorretas e deturpando o conhecimento, e então fazendo com que um grupo de outras pessoas concorde com o que eles estão fazendo. Porque, como dizem, se você não quer mostrar que você não é um idiota, então você acaba tendo que concordar e se juntar a eles. E todos vocês assim então se tornam idiotas, e ninguém sabe a diferença mais. A fusão da maneira como eles falam não existe. Mesmo no CERN, onde eles usam altas temperaturas, tudo o que eles estão fazendo é soltar o plasma e o plasma junto. Podemos fazer isso sem as altas temperaturas e outras bobagens que eles fazem. Criamos matérias e gases pelo mesmo princípio e nossos reatores são feitos de plástico e conectados com fio de cobre, que pode derreter sob altas temperaturas. Isso é desinformação e falta de conhecimento. Eles estão tentando confirmar o trabalho fantasioso deles com muito dinheiro, o que mantém muitas pessoas ocupadas. Com certeza o centro da Terra é oco, e com certeza o oco na verdade não é oco. É um plasma, são campos e são interações com os campos ali que não tem nenhuma condição de inércia no estado da matéria. Todos nós sabemos que inventaram a história de que o combustível fóssil ou petróleo bruto era feito de ossos de dinossauros em decomposição. Agora sabemos que tudo isso era uma falácia. Então eles criaram uma falácia semelhante sobre o fato de a Terra ter um núcleo de ferro, porque o ferro é magnético. Estamos lidando com as mesmas falácias, e agora com a ciência do plasma, sabemos que todas essas coisas são falsas. Quando os laboratórios da Fundação Cash produzem materiais de raios cósmicos, não usamos fornos em milhões de graus para criar matéria. Entendemos o processo da criação. Nós entendemos parte do conhecimento e eles não. Há uma imagem na internet que expressa isso. Essa imagem mostra um rebanho de 100 ovelhas e uma ovelha é, no centro ela é negra, no meio, porque está no meio delas ali. Essas pessoas são essa única ovelha negra, porque se destacam com as falácias que criaram sobre o mundo da criação e como ele funciona. À medida que nos educamos, começamos a entender que os campos, as energias e a matéria estão todos conectados uns aos outros e isso depende de como e com qual força de campo de inércia você decide trabalhar. O problema que muitos buscadores de conhecimento e o mundo da ciência têm é como separar os dois. Você precisa se conscientizar disso e não permitir que os jogos que estão sendo jogados pela ignorância do conhecimento o enganem. E só porque todo mundo se reúne e diz que está certo, não significa que está certo. É como se um grupo de loucos em um instituto psiquiátrico ou um hospício se reunisse e pensassem que, que todos são ali e que os que estão do lado de fora do hospício que estão loucos. Essa é a condição dos cientistas de hoje. Temos que parar com isso em algum lugar e faremos isso educando as pessoas no conhecimento da criação. E você está fazendo isso consigo mesmo. Você faz os plasmas de Gans, testa e observa como eles funcionam. O Sr. Cash mostra aqui partículas de ouro que eles fizeram com os militares chineses. Isso é contra todas as leis da física, como nos ensinaram. Eles dizem que não é possível criar pedaços de ouro em condições atmosféricas. Então de onde veio a fusão para produzir tal coisa como produzimos? Você pode ver por si mesmo todas as partículas de ouro que foram produzidas aqui na imagem. Isso não foi feito por fusão. Se você precisa de uma energia tão grande para criar a fusão para apenas juntar dois hidrogênios para criar um hélio, como fazem no CERN, que megatrilhões de watts de eletricidade seriam necessários para produzir esses grãos de ouro? A ciência de hoje ela está errada. O conhecimento estabelecido está errado porque os educadores estavam errados no início. Só para passar de hidrogênio para hélio e fazer o que eles chamam de fusão, é preciso uma quantidade enorme de megawatts de energia. Então, como fizemos o ouro, que seria como 79 hidrogênios na temperatura ambiente? Vimos pó de ouro por toda a parte da montanha e não houve nenhuma fusão. Os cientistas de hoje estão trabalhando com falácias tão grandes e a maior parte delas veio de Einstein e de seu trabalho errado e de pessoas como ele, o que desviou assim nosso conhecimento e nossa pesquisa. Se são necessários tantos megawatts de energia e tantos recursos financeiros para produzir uma reação de fusão, como conseguimos então fundir todos esses átomos para fazer o ouro? Agora você entende. Temos o conhecimento em nossa posse e entendemos o mundo da criação como ele é, e não como ele foi feito por um guardador de livros como Einstein e, Deus sabe, um charlatão. Vocês mesmos têm esse conhecimento e vocês já fizeram isso quando criaram os Gans e alguns de vocês criaram todo tipo de coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Muito obrigado por completar mais um ano de compartilhamento de muito amor e conhecimento. Gostaria de entender de uma maneira mais simples sobre a inércia no ponto de manifestação dos campos desejados. Haveria uma lacuna limitadora do ponto A ao ponto B? Por exemplo, a energia manifestada como uma onda sinoidal tem uma frequência de estado da matéria de 50 ou 60 Hz. Em um ensinamento, você disse que o magnético gravitacional, norte ou sul, positivo ou negativo, são todos iguais. Mas o homem não entende isso. Como podemos identificar e entender a força do campo de inércia no ponto de manifestação? Sr. Cash responde. Não é fácil, e é preciso entender a interação dos campos. Expliquei isso uma vez em uma linguagem para crianças. Quando brincamos com tintas de cores diferentes, temos o verde, o vermelho e outras cores. Essas cores são como a inércia. Então você pode misturar o vermelho com o verde e você vai ter assim uma nova cor. Você criou uma nova inércia ali. Esse é o conhecimento da luz, pois as cores são os detectores de luz. As cores são como você define a força do campo. É assim que funciona e você desenvolverá esse conhecimento de como as cores ou a inércia interagem entre si e geram novas cores. Cada nova inércia que você criar terá uma cor específica e uma função ou propósito específico. Será uma nova força de inércia. De alguma forma no futuro, o mundo da ciência terá que entender isso e calibrar como misturar as cores para criar uma força de campo de inércia específica com uma função específica. É um processo pelo qual a humanidade terá que passar ao desenvolver a tecnologia. Já fazemos isso de uma maneira diferente, mas nunca entendemos o conhecimento e só olhamos para um lado dele. Falamos sobre isso antes, sobre como eles fazem as cores do carbono para colocar nos alimentos. Agora teremos que entender a força do campo da inércia e não a largura de banda ou a frequência do estado da matéria que cria uma determinada cor. É uma nova ciência agora. A próxima etapa depois disso será como manipular os campos para a elevação da alma do homem. Não se trata apenas de pegar cores, mas de entender a força da inércia necessária para fazer algo. De certa forma, é dar em vez de receber. Elevar para receber. Pergunta para o Sr. Cash. Isso significa que toda a luz é inércia em diferentes forças ou a inércia é como estar desapegado? Minhas desculpas por ter muita pouca compreensão da inércia de como ela pode se tornar uma emoção. Sr. Cash responde. Outra palavra para inércia é a salinidade. A inércia é uma força de campo específica dada da gravidade. É uma interação de campo magnético. Isso é tudo o que ela é. É apenas na escala da força do campo atômico, onde a luz é uma força do campo magnético. Caso contrário, é tudo a mesma coisa, é a mesma palavra. A inércia é algo muito pequeno, e quando é maior, nós a chamamos de gravidade. A inércia é a gravidade, mas no nível atômico, e nada mais. Aqui um adendo, será que isso significa que a gravidade também tem emoção e faz parte do desejo de existir e manifestar a fisicalidade? Bom, continuando. Em uma escala maior, um planeta tem gravidade. E no nível atômico, nós a chamamos de inércia. Se você alterar ligeiramente a inércia de um plasma, ele pode deixar de ser um cobre e passar a ser um zinco. Você precisa entender como isso funciona para poder fazer isso. Você muda o mesmo plasma de cobre para zinco. Não é essa fusão sobre a qual ele estava falando no CERN aqui agora há pouco? Continuando. Nossas glândulas, como a tireoide e os nódulos linfáticos, fazem isso em nosso corpo. Eles transformam a linfa no que o corpo precisa. É por isso que precisamos da vitamina B12, porque ela tem uma radiação de campo de direcionamento maciço e é capaz de adicionar ou retirar energia do plasma quando precisa converter plasmas em estado de matéria. Ela faz isso pela força do campo. Por exemplo, se tivermos uma vitamina C, ela pode ser convertida em vitamina D ou o que for necessário. Ela pode ajustar a força do campo de acordo com a necessidade. Por exemplo, se você precisar de uma força menor para abrir um plasma, ela pode fazer isso. Então você pode separar esse plasma para outros usos. É isso que B9, ou ácido fólico, faz no nível nutritivo. Se você não precisar dividir algo, você usa então B6. Novamente, trata-se de radiações de campo, absorção, expansão ou divisão. Este ano será um ano fantástico. Começou com a mais bela mensagem de ontem sobre a colaboração direta com um dos principais governos nucleares do mundo. Eles aceitaram a tecnologia como um marco. Nossa equipe tem trabalhado muito diligentemente com eles para poder apoiar a liberação da tecnologia para o público. Foi o maior presente que poderíamos ter recebido no ano novo. Estamos buscando esse apoio há 25 anos, desde que os belgas fizeram, desde que os belgas fizeram conosco, em 2012. De certa forma, chegamos à confirmação da tecnologia e isso trouxe essa situação em que agora seremos apoiados por um grande governo no desenvolvimento da tecnologia. Tudo o que eles querem de nós é divulgar a tecnologia e eles farão o resto compartilhando ela com as nações e fazendo com que elas trabalhem com a tecnologia. Veremos a mudança quando ela ocorrer, e há buscadores de conhecimento em segundo plano que trabalharam muito para nos ajudar a chegar neste ponto. Este será um ano fantástico para o mundo da ciência e tecnologia. Tudo se juntou, a situação política, a situação econômica, a economia social e agora a ciência. Todos eles se juntaram, só precisamos de tempo para misturá-los e ver como o jogo será jogado. Muitas pessoas não gostariam que os cartéis fossem à falência, o que acontecerá quando não houver necessidade de seus produtos e as pessoas se afastarão deles. Muitos cartéis de energia serão destruídos, assim como os cartéis de drogas, porque o pessoal deles deixará de usá-las. Então a estrutura financeira desmoronará sob seu próprio peso. O mundo científico mudará por causa da nova direção. E é incrível como as pessoas entrarão nisso tão facilmente. Haverá uma facilidade de transferência para a nova tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Você tem alguma consideração sobre os recentes avistamentos de drones ou fanes, né, ou OVNIs no céu, que têm recebido bastante atenção e especulação ultimamente? Sr. Cash responde. Estamos apenas observando e vendo, como explicamos antes, como esse jogo se desenrola e quem está por trás disso. Pergunta para o Sr. Cash. Nós apenas seguramos as garrafas de Gans de comida ou pegamos a água limpa do topo acima do Gans quando ele se assenta? Sr. Cash responde. A decisão é sua. Não importa o que dissermos a vocês. Os buscadores de conhecimento não ouvem e fazem o que querem. Será interessante saber o que os buscadores de conhecimento farão com os fones de ouvido gêmeos e quando eles os receberem. Nos dê, por favor, um retorno sobre o que você faz com eles e o que você sente com eles. E tente entender todo o processo de como eles funcionam. Será incrível quando a tecnologia se desenvolver a ponto de, por exemplo, se você colocar os fones de ouvido em alguém sentado à sua frente, você saberá a verdade sobre o que essa pessoa está sentindo e não precisará questioná-la. E não importa se ela não estiver sentindo nada ali. Alguém disse que esses fones de ouvido gêmeos serão um sistema de interrogatório muito bom, sem prejudicar ninguém. Você só precisa fazer uma pergunta com eles na cabeça. Vocês dois sentirão a energia e a transferência da emoção e se a resposta for a verdade. Não haverá necessidade de aplicar uma injeção, pois a alma falará. É incrível a maneira como a nova tecnologia está tomando forma. Você sentirá a emoção e a alma não conseguirá mentir. Você terá o momento mais prazeroso de sua vida com isso. Você sentiria a emoção de uma maçã antes de comê-la? Você diria não? Você diria que sim? Você precisa comê-la? Espero que tenhamos aberto um novo capítulo no mundo da ciência e que um dia o homem entenda. Fim do índice rápido do Workshop 571.